radioonibus.com.br. Olá, meus amigos de todo o Brasil, para a Rádio Ônibus Internacional, a partir de agora, ao vivo com você, reprises às 15h20, 23 horas, a primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, com espaço para você, empresário, motorista, você viajante, você trabalhador da área do transporte de passageiros, você vendedor de ônibus, fabricante, as novidades e as curiosidades e, claro, os problemas e as coisas boas que vão acontecendo também no nosso setor aí. Você é convidado a participar se manifestando com a gente aqui. E tem várias formas de você fazer isso, interagindo com o programa através do WhatsApp 16 99182 1468. Pode ser diretamente do próprio aplicativo, onde você participa também deixando a sua mensagem de áudio gravada. Tem gente que escreve pedindo música, tem gente que manda recados. Eu vou ler os recados de hoje também, vou ver os pedidos musicais. Vamos atendendo os pedidos musicais aqui na medida do possível, que vão chegando vários. E se você é convidado a participar também através do Facebook, escrevendo aqui na minha página pessoal Henrique Estrada, a página da Rádio Ônibus também, eu vejo, mas vejo pouco, então é mais fácil você interagir comigo, mandando a sua mensagem através da página aqui pessoal minha, né? Rádio Henrique Estrada, né? Rádio Ônibus eu acabo demorando de ver aqui, e eu acho mais prático, né? Ver aqui diretamente do nosso próprio, da nossa própria página aqui, né? Não é página, né? É o perfil, Henrique Estrada. Então, me procure aí, vai interagindo com a gente na manhã desta quinta-feira já, hein? Como o tempo passa. 9 de fevereiro de 2017, reprise às 15, às 20, às 23 horas, com música, informação e notícias do Brasil, do mundo, as principais notícias, tudo o que está acontecendo no Brasil e também no mundo, política, educação, que mais? Cultura, tudo que é importante, você se mantém muito bem informado aqui também. Seja bem-vindo na nossa Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Cadê a Mariana? Tá aí a Mariana? Vamos lá de Mariana, então. Primeira música do programa, claro, com ela, como eu tenho feito sempre, Mariana Fagundes. Só queria entender o que eu tô sentindo por você. Tão pouco tempo e tanto sentimento. O que você... Metade da metade do que eu sinto por você é diferente. Mariana Fagundes. Tem uma mensagem tão legal aqui do Eduardo Cândido Gomes, nosso amigo dos Correios, dos caminhões. Ele escreveu uma frase simples, mas é bem isso. Quem gosta de ônibus, né, e dos pesados, também vai concordar com ele e com o que eu penso também. Ele escreveu assim, em São Caetano do Sul, por onde ele anda trabalhando agora, hein? Com o caminhão dos Correios, ouvindo a Rádio Ônibus com certeza. Escreveu assim no Facebook: dirigir com o volante em pé é muito bom, agora dirigir com o volante deitado é mil vezes melhor, não é? É, para quem entende e para quem gosta, é isso aí, não é mesmo? Eduardo Cândido Gomes, seja bem-vindo mais uma vez à primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Está nos pesados, no caminhão, mas gosta demais de ouvir falar de ônibus. radioônibus.com.br. As informações do Espírito Santo não são nada boas, não é? Os ônibus foram recolhidos após ameaças a motoristas, morte de sindicalista no Espírito Santo. Meu Deus do céu, olha onde chegou. Ô Roberto Marques, me ajuda aí. Você que tem esse site maravilhoso aí, vai ficar muito melhor se você fizer na nossa plataforma, hein? Né, Roberto Marques? Se fizer na outra plataforma, fica mais chique ainda, vai ter mais suporte, vai ter nossa ajuda e a nossa divulgação aqui. Roberto Marques, conta pra nós aí. Como é que tá as coisas aí? É isso mesmo que a gente tá vendo na TV, que a gente tá lendo nos sites aqui? A coisa tá medonha demais. Preocupante, hein? Alô, Colatina. Alô, Vitória. Alô, Espírito Santo. Precisa sair dessa, né? Estado maravilhoso e pessoas maravilhosas não merecem tudo isso que estão passando. Meu Deus do céu. Um alô aqui também pro pessoal da Alemanha conectados com a gente também, hein? Lá na Alemanha tem brasileiros ligados na primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Oferecimento também de JP Afiações Profissional. JP atende na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Você vindo para o Brasil, vindo para São Paulo, próxima à rua Desembargador Bandeira de Melo, afia na hora, alicate de cutícula, as faquinhas de como é que chama lá? Do cabeleireiro, cabeleireira, né? A lâmina da maquininha de corte de cabelo também, e outras coisitas mais. O que você pensar que precisa de afiação, ele faz. Taiadeira, não sei como é que se diz na Argentina, esse instrumento de trabalho. Aquela do mestre de obra, viu? Aqui é chamado de pedreiro também muitas vezes, viu, Eduardo? Alô, amigos da Argentina. Alô, Jorge Placim. Falei certo o nome dele? Jorge Placim, não é? Alô, Héctor. Quem mais? Alô, Cristian Viviano. Faz tempo que eu não ouço a voz do Cristian, hein? Por onde é do Cristian, Eduardo? Não estou recebendo a voz do Cristian aqui. Bom, aqui no Brasil tem uma ferramenta chamada taiadeira. Ela serve muitas vezes para começar. O começo de uma obra sempre tem taiadeira. Né? Você vai fazer uma reforma, tem taiadeira na jogada. É um instrumento de aço, é isso, né? De aço, onde você vai batendo a marreta lá nela para fazer buraco, para descascar piso. Que mais? É muita coisa que dá para fazer, eu não entendo, né, da coisa. Mas eu já vi e faz um barulhão. Né? Até essa ferramenta aí, o JP afia. Rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro, é um dos nossos parceiros também há bastante tempo, na torcida aqui para colocar em prática o nosso projeto. Logo, logo, hein, se Deus quiser, esse ano será realidade. O nosso ônibus, o estúdio móvel da rádio, visitando a sua cidade, visitando a praça da sua cidade aí, com a nossa transmissão online, em áudio, em vídeo, mobilizando a cidade para levar informação de educação de trânsito e também mais conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Não é nada fácil, está sempre mudando, tem coisas novas. Tem muita coisa para aprender em relação ao trânsito, né? Não só para quem já dirige, mas para quem não dirige, para quem está começando agora, né? Está aprendendo a dirigir um veículo. Então, tudo isso em forma de ônibus visitando a sua cidade. Esse ano sairá. Esse ano estaremos inaugurando, com a graça de Deus, passo firme na fé, estou confiante de que nós vamos colocar o veículo para funcionar em breve. Vamos aí na luta. Participa com a gente, entre em contato, veja como você pode ser um dos patrocinadores também para estar com a Rádio Ônibus viajando por aí. São Paulo, interior paulista, as nossas primeiras etapas, não é? Para poder levar de maneira inédita no mundo, a primeira Rádio Ônibus do mundo, no estúdio móvel, transmitindo e sendo a voz do empresário de ônibus, motorista, viajante, busólogo, busófilo, colecionador, vendedor de ônibus, é aquele que está no guichê, que lava o ônibus, enfim, toda a categoria de transporte de passageiros, que só sabe o que se passa dentro das garagens quem trabalha. Quem trabalha lá dentro é que sabe realmente o que se passa lá. O passageiro reclama às vezes que o ônibus não chega, ou está atrasado, ou não chegou no momento combinado, né? Foi para outro local, mas não sabe exatamente o gerenciamento que se passa dentro de uma garagem de ônibus para o ônibus chegar limpinho aí, né, perto de você, para chegar bonito aí, novinho, cheirando novo, muitas vezes, né? Tem empresas muito caprichadas, né? Caprichosas, né? Ou melhor, que capricham mesmo em suas viagens. Alô para toda a equipe da JBL Internacional. Já estou com saudade de viajar pela JBL de novo, viu? Seu João, não sei como é que vai fazer. Agora quero viajar de novo, né, pela JBL Internacional. Isso que dá. A gente gosta, ainda mais a equipe é fantástica, né? Aí já estamos querendo viajar de novo pela JBL Internacional. Empresa sensacional. Se você não viu o vídeo ainda, o nosso vídeo, a nossa reportagem, a nossa viagem lá para a Argentina, veja. O alô também para Los Hermanos de Ertagüe, Gualeguaychú, Ertagüe é o parador, onde os ônibus param lá para fazer o lanche, o almoço, para cenar também. Estão ligados com a gente lá também no El Parador, Ertagüe, é isso? Direto de Gualeguaychú. Tô ficando bom nesse trem, hein? Tô aprendendo. Falando em trem, nós temos aqui o nosso amigo Anderson. O Anderson da Rádio Trem. Olha que outra novidade bacana aí, parceiro nosso também. Ô Anderson, grava uma mensagem no WhatsApp aí, Anderson. É fácil, hoje é simples. O chefe tá do lado, vai no banheiro, grava lá e manda pra gente. Eu queria que você mesmo contasse essa história maravilhosa aí. Eu sei que é no dia 16 de fevereiro, mas já podemos falar já, né, destacando uma das datas importantes na memória do transporte de São Paulo, né, que envolve a ferrovia. E nada melhor do que quem gosta e quem entende o assunto como você para falar. Eu posso ler até, eu posso ler aqui, mas seria bem legal ter a sua voz aqui. Encara, deixa a vergonha de lado, rapaz. Grava sua mensagem aqui para nós, contando um pouquinho essa história aí, você que entende bastante do transporte de passageiros. Quer participar com a gente? Manda sua mensagem também comentando os assuntos. 16 99182-1468. Ontem eu fiz uma provocação interessante aqui. Deu resultado, muita gente comentou, mas se você quiser comentar também via áudio é interessante. É o seguinte, as empresas lá da Argentina, as empresas de longa distância, muitas delas oferecem um serviço que aqui no Brasil não existe. Se já teve no passado, eu já vi algumas fotos, algumas coisinhas aqui e ali, né, dizendo que já teve, mas coisas que já não existem mais hoje, não é? Estou falando do serviço oferecido. Do serviço. No Brasil nós temos carros lindos, maravilhosos, né? Com muita tecnologia embarcada, mas não tem o serviço, por exemplo, que a Brown, a Zenit e a Flecha Bus oferecem para cidades lá na Argentina. Não estou falando viagens internacionais, estou falando as viagens dentro do território argentino, por exemplo, de uma cidade para outra, né? Buenos Aires, Rosário, La Banda, olha La Banda, é o nome da cidade, que interessante, hein? Rio Rondo, é assim que diz? Não sei. Tucumã, Salta, Santiago del Estero, e outros lugares mais. As empresas oferecem auxiliar de bordo, que para nós também conhecemos como rodomoça, geralmente as moças bonitas, é claro, né, dentro do ônibus, atendendo o passageiro, perguntando se está tudo bem, se está precisando de uma água, de um travesseiro, fazendo aquele agrado que todo mundo gosta e merece também, ainda mais quem paga passagem de ônibus no Brasil, não é? Que mais? Oferece mantas, travesseiros, bebidas, aperitivos, desayuno, que é o café da manhã, a entrada fria, tem o momento de cenar também, o cenar caliente, diz aqui a Brown, que é o jantar caliente, né? E outras coisinhas mais. Realmente, eu nunca vi aqui no Brasil. O máximo que as empresas estão conseguindo oferecer é um Wi-Fi 4G e, por muitas vezes, meia boca. Tá complicado. Bom, nos comentários aqui, vamos lá na ordem dos comentários. O André Luiz, que já viajou por empresas argentinas e lá também, ele diz que não só a Argentina, mas as chilenas e peruanas também têm serviços top, serviços VIPs, como esse que eu mencionei agora. O Cláudio Rec Dias diz assim, o sistema deles é diferente do nosso. Lá existe concorrência de verdade nas regiões com 10 empresas, às vezes brincando entre si. Aqui não tem quando... Como que é? Está sem vírgula, sem pontuação. É, aqui não tem. Quando tem duas, são do mesmo dono. Sistema falido, esse é o nosso, é verdade, né? É, aqui, concorrência, eu tô para ver. Não se tem. Eu viajo muito para o interior paulista. Então, ou é cometa, né? Não tem outra. E quando aparece uma outra, você descobre depois que é do mesmo grupo. Então, é um cartel, não é? Tá aparecendo o cartel do gás aí. Tem um cartel do gás no Brasil aí também. Ô, louco, né? Estão tabelando o preço do gás aí de uma maneira para que não tenha facilidade para o consumidor, não. Tá aparecendo um cartel do gás. O cartel do ônibus existe há bastante tempo, né? Infelizmente, eu achei que ia melhorar as coisas aí. Tá, deu oportunidade para algumas empresas que eram do turismo e já estão fazendo linha rodoviária. Isso é muito interessante, com um serviço já diferente. Mas precisa mais, né? Precisa muito mais. O Cláudio ainda ele continua aqui reforçando, né? Difícil mudar aqui quando os que poderiam mudar são os próprios empresários ocupando cargos no governo. Não é por má vontade de alguns que são pequenos. Mal consegue formalizar uma licitação de linhas, os empresários travam com liminares, que existem aos montes. As leis favorecem eles, pois enquanto houver pessoas a serem julgadas, a licitação trava. Tá meio confuso aqui, mas tá dando para entender. Vamos lá, a gente está tentando aqui. Faltando pontuação nas coisas aqui, viu, Cláudio? Enquanto existir empresário político e político apoiando e apoiado por eles, nosso sistema continua assim. E a tendência é piorar, meu amigo, diz ele. Daqui uns anos, cada região do país terá duas ou três empresas atuando em cada região, cobrando o que bem entenderem. E conforto não é a palavra de ordem para eles, e sim lucro. Olha, tem muita verdade no que ele disse aí, né? Infelizmente. Então, quando se tem lá no governo e uma agência, essas agências aí que o governo inventa, que favorece mais as próprias empresas do que o consumidor, não é? A NTT, a Anatel, a Anvisa, gente. Você viu a reportagem da TV Globo aí sobre os medicamentos? Você viu? Fantástico. Até a Anvisa, né? Nossa. O que era para estar do lado do consumidor, não está. Aí parece que as agências seguem, né, sofrem pressão dos grandes para dificultar qualquer licitação. E aí o empresário sério que está começando ou que já está bastante tempo em turismo, por exemplo, está louco para fazer um trabalho sério em linha rodoviária, às vezes é prejudicado porque as licitações que eram para sair não consegue. Linha urbana também, quanta gente boa, honesta, trabalhadora que gostaria de estar atuando na linha urbana, não consegue vencer uma licitação. A minha cidade aqui na Grande São Paulo, Taboão da Serra, é aqui pertinho, né? Já estamos aqui do lado. Você não sabe onde é São Paulo, você não sabe onde é a cidade do, né, município, já se mistura. Bom, aqui tem uma empresa que deita e rola há muitos anos. Eu ouvi falar em licitação uma única vez, depois nos falou mais. O serviço é um dos piores que eu conheço. A empresa que faz o serviço é a tal de Fervima, que é ligado à aviação Pirajussara, é do mesmo grupo. E são ambas... presta um desserviço incrível à população, colocando em risco até mesmo a vida dos passageiros com veículos caindo aos pedaços, pior que carroça. Pau de Arara é muito melhor que os ônibus que rodam aqui. Eu não sei como é na sua cidade, mas aqui a coisa é feia. E cai nessa também, até na linha urbana, né? Porque dificulta, aí quando era para ter licitação não tem, inventa uma desculpa lá, um probleminha, acha um pelinho aqui... E aí não se tem e fica por isso mesmo, vai empurrando com a barriga e por aí vai. E ambos vão ganhando rios de dinheiro e não tem um serviço merecido. Bom, o Cristiano Silva também comentando aqui as diferenças que tem na Argentina de várias empresas. O Eduardo também reforçou aqui, deixou o comentário, dizendo que lá tem muita empresa com serviço bom, mas tem muita coisa ruim também, né? Não é mil maravilhas. Só que meu amigo Eduardo Peruchode, O que vocês já têm de serviços interessantes como esse, do serviço a bordo, a gente não tem aqui há muito tempo. Não tem nada parecido. O máximo que as empresas estão oferecendo é Wi-Fi nos ônibus, aí na meia boca, e uma água gelada lá no fundo, às vezes. Não é? Quando tem água. Complicado. Estou falando de... Lá na Argentina, não estou falando nem de viagens internacionais. As viagens dentro do próprio país lá já oferecem um serviço que eu acabei de falar. Quem está ligando agora o computador, está acessando agora o aplicativo, as diferenças das empresas brasileiras com as empresas argentinas, né? O sistema lá, o governo dá condições, né? Pelo menos é isso que eu entendo, para que as empresas consigam investir e ter uma certa concorrência entre elas, né? É uma disputa. Você vai nos guichês na rodoviária lá de Retiro, onde eu estive, lá em Buenos Aires, você vê lá todo mundo querendo mostrar o seu serviço da melhor maneira. Então tem vários panfletos, como esse que eu peguei da Brawl aqui, tem outros cartazes, tem banners, né? Oferecendo que o seu serviço é melhor. Sala VIP aqui, sala VIP ali, né? E sala VIP aqui no Brasil é um lugar com TV, onde se você quiser tomar qualquer coisa, tem que pagar, né? Você tem que pagar tudo. Não é que é de graça, né? Você paga na passagem. Mas é outra história, né? Aqui você paga tão caro quanto lá, e não tem nada de serviço. O Cristiano Vieira Silva comentou assim também. Realmente, o sistema é falido no Brasil, mas olha o tamanho da carga de impostos nas passagens. Olha o valor exorbitante dos pedágios no nosso governo, não ajuda nada. Uma agência reguladora ridícula que não fiscaliza nada. Aí vem a justiça dando liminares para empresas como a Transbrasil. É o comentário do Cristiano Vieira Silva. Que mais? O Cláudio está rebatendo aqui o que disse sobre a Transbrasil. O André Luiz, que mais escreveu? O Eduardo Peixoto disse: olá, buenas tardes. Se há muitas empresas muito boas, né, na qualidade de serviço para os passageiros, e outras muito más também aqui na Argentina, como aí no Brasil. Só que aí ainda é melhor que aqui. O senhor Antônio Caio Castro, presidente do primeiro clube do ônibus antigo, também deixou seu comentário. De Buenos Aires a Salta foram 20 horas de conforto. Ele viajando, hein? Ele fez essa experiência. De Buenos Aires a Salta foram 20 horas de conforto, alimentação saudável e paradas restauradoras. Até o fato de não comer carne vermelha, eles tiveram em conta trazendo um cardápio especial. São exemplos que podem ser copiados pelas empresas brasileiras, apesar do alto custo de operação que enfrentam junto aos órgãos regulamentadores, impostos, taxas e outras invenções arrecadórias que os desgovernos que temos impõem. É isso aí, seu Antônio Caio Castro. Também acredito que, embora tantas taxas, né, tantos impostos que estrangulam o empresário hoje, para ser empresário já é loucura, loucura no Brasil. Para ser empresário do setor de transporte tem que ser mais louco ainda, tem que ser apaixonado pela profissão, né? Mas eu acho que aperto o cinto aqui, aperto o cinto ali, se mostrar um serviço mais diferente, melhora as coisas, porque o passageiro deixa muitas vezes de viajar também porque não se sente confortável. Então aí que às vezes acaba compensando, né? Ah, eu vou viajar uma vez por ano só, do que duas ou três que eu viajava antes, porque no final do ano aluga uma van, arruma a família, cada um paga um pouquinho, vamos de van, aí a gente vai mais confortável. Tem gente já fazendo isso, acredite se quiser. E afeta, diretamente afeta as empresas, não é? Qual a sua opinião? Manda a sua mensagem aqui. Vamos lá para o WhatsApp 16991821468. 16991821468. Alô? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que... Caiu, aí ele mandou outra mensagem, vamos lá. Bom dia, Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui é Silvio José, de Caruaru. Eu e minha família estamos ligados na Rádio Ônibus. Abraço a todos. Ô, Silvio José, alô, Caruaru, ligados com a gente. Olha que maravilha, o pessoal de Caruaru, cada vez mais, o profissional, o motorista, acompanhando a gente com a família, hein? Isso que é legal, para você ver como as famílias estão cada vez mais envolvidas e querem conhecer um pouco mais desse setor também. Afinal de contas, tem o seu responsável pela família que sai ao trabalho, ganhar o pão de cada dia dentro desse setor. Então, quanto mais eles entendem, mais ouvem, né? Sobre legislação, segurança, tudo isso é importante a família estar acompanhando. Então, amigo empresário, divulgue a sua marca, seu serviço na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. E não precisa ser exatamente empresas ou produtos ligados ao setor de transporte. Loja virtual, seja qual for a loja, setor calçadista, vestuário, o que mais? Material de construção, qualquer que seja o ramo de sua atividade. Aproveite, nós estamos em fase de crescimento, somos startup, então o nosso preço, nosso custo é um valor muito acessível para você estar com a gente aqui também na programação. A Rádio Ônibus, que cresce cada vez mais. Arolo, os hermanos empresários aí na Argentina, também convidados a participar com a gente aqui, divulgando seus estabelecimentos aqui na nossa programação. Estamos trabalhando para, em breve, termos a rádio sendo transmitida também em língua espanhola. Radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vamos lá com as principais notícias do Brasil e do mundo. Você se mantém muito bem informado na Rádio Ônibus. Agora, informações lá do Espírito Santo. O governo do Espírito Santo tenta acordo para acabar com a crise na segurança pública. Uma reunião que terminou no fim da noite desta quarta-feira entre secretários do governo do Espírito Santo e representantes das mulheres e das associações de classe dos policiais militares, estabeleceu um canal de diálogo para acabar com a crise na segurança pública deflagrada pela falta de patrulhamento dos PMs nas ruas. A paralisação entra no sexto dia nesta quinta-feira. Segundo o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, as lideranças do movimento apresentaram uma pauta com 2 pontos. A anistia geral para todos os policiais, já que são proibidos de fazer greve, e 100% de aumento para toda a categoria. Segundo a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, o salário básico de um policial no Estado é de R$ 2.600, enquanto a média nacional chega a R$ 4.000. O secretário informou que foi marcada para esta tarde uma nova rodada de negociações. E a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória informou que os ônibus voltam a operar de forma gradativa a partir desta quinta-feira. A operação vai até às 6 horas da tarde. Nesta quarta-feira, os ônibus não circularam pela falta de segurança no trabalho para os rodoviários. De Vitória, Ana Cristina Campos. Muito obrigado, direto de Vitória. Sempre as notícias vão chegando, nós vamos mantendo você muito bem informado também. Até as viagens de ônibus, muita gente trocou a passagem, deixou de viajar. Pacotes turísticos foram cancelados por conta desse problema aí, que é uma vergonha não só do Estado, mas do Brasil, hein? Isso é feio demais, essa situação aí. Ônibus. Rádio Ônibus. 16991821468, você participa com a gente aqui mandando a sua mensagem, comentando os assuntos. Eu voltei com o assunto de ontem que nós abordamos quase no final e você é convidado a participar deixando a sua opinião também. Deixa eu colocar a opinião do André Luiz, ele participou aqui com a gente. O André se manifestou, ele conheceu de perto, viajou lá pela Argentina, outros países também, e disse que o serviço ele nunca tinha visto também no Brasil, realmente é muito diferente. Vamos ouvir a opinião de André Luiz, motorista e instrutor também. Alô, André. Opa, bom dia a todos aí, os ouvintes, Carlos, tudo bem? Então, essa abordagem ao transporte rodoviário internacional já faz um bom tempo aí. Então o serviço lá é bem diferenciado. Dependendo do serviço lá, do segmento, café, almoço e janta, meu amigo. Dependendo aí do sul do Chile, norte do Chile, os internacionais. Cito até a Cruz del Sur, a Turbus, Cruzeiro del Norte, a outra afiliada deles lá, Sol del Paraguai, várias empresas que fazem esse serviço. E aqui no Brasil, realmente, como você teve comentado aí, lamentável, o marketing é muito devagar, fraco. Tinha feito estudo técnico sobre isso e, inclusive, até tive algumas dificuldades para levantar dados sobre isso, né? Junto à NTT e algumas associações aí que tratam do assunto, né? É muito complicado mesmo. Mas a gente vai cutucar aqui os órgãos aqui para saber por que se não se dá mais condições aos empresários para oferecer um serviço melhor, não é? Vamos sim. É difícil, o pessoal da NTT nunca quer falar, nunca quer atender a imprensa, eles são complicados mesmo, né? Já tentamos de tudo, mas a gente vai falar aqui e manter o passageiro melhor, mais bem informado, já é um grande começo, porque se o passageiro deixa de viajar, se o passageiro reclama, né, começa a não se conformar apenas com Wi-Fi, tem passageiro que tem Wi-Fi e tem zap zap, tá bom, não precisa de mais nada, precisa de água, né, não precisa de conforto, não precisa mais nada, precisa ter o zap zap para ele, tá bom, para ficar viajando, mas não é bem assim, né, tem que ter muito mais que isso. E a gente vai conscientizando aqui os passageiros, porque aí é cutucar a NTT lá para dar condições. Tem vários sérios empresários que querem fazer serviços melhores, mas sem condições do órgão gestor aí também complica a situação, né? Radioonibus.com.br. Deixa sua opinião também. As empresas argentinas estão nos dando de lavada, hein? Estão vencendo de lavada lá. Pelo menos é a minha opinião aqui. Não são todas, mas muitas empresas, serviços muito bons lá. Serviço a bordo, né, chamado rodomoça, toalete, mantas, almofadas, bebidas, aperitivos, café da manhã, entrada frias, cenar caliente, que é o jantar deles. E aí? E no Brasil? O que, que a Aviação Cometa, por exemplo, que há tantos anos é dona de tantas linhas? É dona, né? Você é dona da linha, você já faz o que você quiser, coloca o carro que você quiser. O que, que a Cometa tem oferecido? Tem serviço diferente, o GTV aí, mas eu acho que o máximo que oferece é um espaçamento, né? Acho que não sei se tem filme, eu não viajei no GTV ainda. O nosso amigo lá de Aparecida, Gustavo, já viajou várias vezes, né? O que oferece? A 1001 oferece uma mantinha aqui e mais nada, não é? Mais nada. Aí o Catur tá com uma proposta interessante aí, mas também não chega aos pés da empresa Brown aqui, que leva o nome do jogador. Como confirmou comigo o Eduardo Perruchod, foi um jogador também da Argentina, que tinha o sobrenome Brown, né? Interessante aqui também. Dê sua opinião, hein? O que você acha? Será que a gente ainda vai ter um serviço semelhante o que eles têm lá? Não deveríamos ter um serviço melhor? Participe, dê sua opinião também na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do Mundo. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66-999-964779 ou DDD 66-3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. 24 horas no ar, sua verdadeira companhia, Rádio Ônibus, com música, informação, notícias. Tem mais gente participando aqui, vamos lá para mais WhatsApp. Vamos ver quem está na companhia nossa aqui, trazendo informações, mandando alô, recado, beijos e abraços. Alô? Bom dia, Henrique Estrada. Aqui é Roberto de Colatina. Opa, Roberto. Ontem eu estava no centro para pagar minhas contas e eu consegui pagar minhas contas, tranquilo. Apesar dos bancos estar todo fechado, mas as lotéricas estão abertas e eu consegui pagar tranquilamente. Algumas lojas estão fechadas também, hoje também. E ontem foram numeradas aqui 4 mortes aqui na cidade. Mas as mortes aqui, algumas foram por tentativa de roubo, os criminosos que acabou morrendo na história, e envolvimento com tráfico. Aqui está acontecendo mais isso, está morrendo traficante ou pessoas que tipo assim, que rouba, né? Como na Grande Vitória também. Só em exceção aqui o policial civil, né, que morreu na rodovia aqui. Foi na região de Colatina, não foi dentro de Colatina não, foi na região de Colatina, um pouco mais afastado. Ou seja, está morrendo mais criminoso, né? E é isso, houve também a ocorrência de assalto, que é raro aqui na cidade aqui, quando eles assaltam aqui, só assalta o cobrador. Os passageiros nunca foram assaltados aqui, não. Aqui também, quando rouba os cobradores aqui, porque aqui tem os cartões, né? De passagem. Muitas vezes, quando rouba o cobrador, só rouba R$13, R$17. Muitas vezes eles nem perdem tempo. E Colatina aqui tem 123 mil habitantes aqui. E apesar disso, a cidade é uma cidade tranquila aqui. Não mudou muito, mas o pessoal tá meio com medo aqui ainda, apreensivo, né? Agora lá na capital tá meio complicado lá. E a mãe de um amigo meu, que é policial, comentou comigo que as mulheres estão querendo o dobro do salário deles, né? A proposta, né? Mas vamos ver o que vai dar. E tem um boato que as outros estados também estão querendo aderir à greve. Bem, se aderir, aí vai complicar um pouquinho, né? Mas isso aí, mas acredito eu que tudo vai se normalizar em breve. Não vai ficar assim, não. E também tem outra questão também aqui que está ocorrendo muito. Você até comentou ontem do... Eu te mandei o áudio, não estendendo muito. Muitos boatos. Aquele áudio ontem não foi um boato, ocorreu mesmo. Mas tem muitos boatos aqui correndo, aí o pessoal fica apreensivo. Ontem eu estava em frente a um restaurante ontem, que ligaram para minha mulher falando que tinha sido assaltado. Sendo que eu estava de frente ao restaurante, ela me ligou desesperada, mas não aconteceu nada. É boato em cima de boato, aí o pessoal já fica mais alerta, tipo assim, com medo, né? Sendo que nem deveria ocorrer isso, né? Mas ser humano é complicado. Forte abraço aí, Henrique Estrada. E aguardo você em breve aqui no Espírito Santo, quando tudo se normalizar, que eu acredito que em breve vai estar tudo certinho aqui na paz. Abraço aí. Obrigado, Roberto Marques. Ele já é o nosso correspondente lá, de Colatina, Espírito Santo, gosta demais de ônibus também e está sempre nos mantendo informado do que está acontecendo. Deixa as coisas normalizar e nós iremos lá na Águia Branca e outras empresas juntos, viu, Roberto? Se Deus quiser, preciso visitar a Colatina e quero visitar meu amigo Eduardo Brum também. Cadê o Eduardo Brum? Tem dica dele hoje? Vamos procurar uma dica do Eduardo Brum também, que é aí da sua terra, aí, viu, Roberto? Obrigado pelas informações. Agora, tem gente que é brincadeira, né? Tem gente que a coisa já está difícil, aí a pessoa começa a inventar boato, né? E as redes sociais é ótima para isso, porque o camarada não se identifica, não tem CPF, não tem nada, então cada um posta, publica o que quer, faz montagem, fala, né, horrores, e aí fica compartilhando aí assuntos e até notícias falsas. Muito cuidado aí com o que se vê nas redes sociais, com o que se lê e com o que se compartilha, né? Na rede social todo mundo tem coragem, né? Na rede social todo mundo fala o que quer, pensa o que está querendo. Todo mundo tem coragem de se manifestar, não é? É uma beleza. Eu sou contra a rede social que você não precisa cadastrar CPF e nem endereço. Deveria. Eu acho que deveria ter os dados, né? Para qualquer coisa, se hoje você precisa de CPF, aí você faz uma página. Se eu coloco uma foto de uma pessoa diferente que não é você, aí você fala o que quer, prejudica a vida de outras pessoas e fica por isso mesmo. Até descobrir quem é demora, né? Demora. Só quem é artista de televisão é que consegue fazer com que a polícia consiga ir atrás de criminosos virtuais, né? Que são criminosos anônimos aí, né? Mas deveria, sou contra a rede social desse jeito que ela é. Eu acho que não deveria ser assim. Todo mundo deveria ter CPF cadastrado, RG, tinha que... Tudo certinho ali, para as pessoas serem reconhecidas sim. Né? No virtual tudo pode, né? Não concordo com isso não. Isso também ajuda, né, da maneira que está, o que está acontecendo aí no estado do Espírito Santo, o pessoal divulgando informações falsas. Olha, e quanta gente até perdeu vida, né, com boatos na internet. Lembra o caso daquela moça que foi espancada, né? Bateram nela, aquela mulher, eu não lembro qual que foi o estado agora, não lembro qual que foi a região, que ela estava correndo um boato no Facebook, que aquela mulher, ela raptava crianças, lembra disso? Lembra disso que aconteceu? Acho que foi o ano passado, né? E a foto dela circulou no Facebook aí, e era uma foto, aí viram uma mulher parecida com aquela outra da foto, a suposta, que eles nem sabem ainda até hoje se realmente tinha essa mulher, que raptava crianças. E aí desconfiou dela, daquela moça que estava na rua ali, bateram na mulher até a morte. Tudo por um boato que começou a circular na internet aí. Muito cuidado com o que você vai compartilhando, viu? Muitas vezes o que parece ser não é. Fique atento aí. É importante checar fontes, verificar as notícias, sites sérios. Até os sites sérios, até os grandes portais se confundem nas informações também. Até eles... É importante averiguar, não sair logo de cara aí noticiando, né? É importante a gente verificar, checar as fontes aí. E é triste que isso aconteça. E a situação que está piorando, acho que não dá, né, Roberto? Já está difícil. Então eu vou sim, com certeza, eu vou à Colatina, vou ao Espírito Santo, mas deixa as coisas melhorarem aí. Porque se para você está difícil, imagina para o turista, né? Tem muita gente que já deixou de viajar, trocou passagem de ônibus... pacotes de viagem por conta da situação precária, né, situação feia que está aí no Espírito Santo. Vergonha não só para o Estado, mas para o Brasil. Mas vai melhorar, tem que melhorar, né? Piorar não dá mais. Participa com a gente, dê sua opinião também. 16 99182 1468. 16 99182 1468. O WhatsApp da Rádio Ônibus. Dê seu comentário, traga informações também. Claro que a gente não fica só falando, também tem música aqui, não é? Renato Teixeira está na nossa lista. Eita mundo bom! Vamos lá. Quando eu vim pra esse mundo de meu pai, me acataram com festa e alegria, e sonharam pra mim, pra minha vida, uma história de amores e poesias. Eu cheguei, eu cresci e vim-me embora, já sabendo que o dia em que eu nasci foi um dia de muita cantoria, e por isso, compadre, eu tô aqui. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, viola, viola, viola, viola. Quando eu disse que o povo lá em casa e viver me cobrava despedidas, foi um valha-me Deus, Nossa Senhora. Os meninos saíram na corrida pra avisar para toda a vizinhança que eu estava já quase de partida. Os amigos vieram e me levaram e soltaram na entrada da saída. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, viola, viola, viola, viola. E assim o tempo foi passando, a história aos poucos se contando. Quando eu vi bem ali naquele canto, eram dois olhos lindos me espiando. A paixão me caiu feito um feitiço. Eu pensei, cá comigo, então é isso. Pela vida me encantando, pois amar e cantar é o mesmo ofício. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, viola, viola, viola, viola. Uma vida inteirinha não é nada pra quem gosta demais dessa jornada. Tanta coisa bonita pra ser vista, se escondendo por trás da hipocrisia. Quando eu canto a energia da poesia e fazer que ainda eu venho um dia, o planeta todinho se juntando pra fazer uma enorme cantoria. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Que ó, tá passando, e o melhor nessa vida é ir andando. Nós estamos fazendo essa viagem, e o planeta com a gente vai girando. Cada dia é um dia nesse plano, o que foi já passou, estar cantando é o prazer que alegra nossas vidas. Nós cantamos por tudo que amamos. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, viola, viola, viola, viola. Oi, viola, oi, viola. Viajar e ouvir Renato Teixeira é bom demais, né? Eita mundo bom! Qual que é a sua música preferida enquanto você viaja? A sua trilha sonora enquanto você está dirigindo aí? O ônibus ou o caminhão, a carreta, o micro-ônibus? Você de Volare 5, já conhece Volare 5? É o lançamento Marco Polo Volare. Eu fiz o test drive, tem a entrevista com o engenheiro, engenheiro de desenvolvimento, que ajudou no desenvolvimento desta novidade no nosso mercado aqui de transporte de passageiros, que é o 5, né? Um novo conceito de transportar pessoas. Está no nosso canal do YouTube, assista, está bem legal o vídeo lá, tem detalhes do veículo e, claro, tem a informação com muita propriedade que entende o assunto o próprio engenheiro, né? De desenvolvimento lá e planejamento da Volare, o senhor Renato Florenci. Meu abraço mais uma vez a ele, a toda a equipe da Fly Veículos também, a concessionária Volare aqui em São Paulo, que nos recebeu. Vamos lá com mais mensagem através do WhatsApp 16991821468. Primeira rádio ônibus do Brasil, do mundo, espaço para você. Alô! Bom dia, ouvintes da rádio ônibus. Eu sou o Marcelo, sou dublê, piloto, engenheiro automotivo e estou passando aqui para agregar um pouquinho do meu conhecimento a essa rádio. A minha dica inaugural hoje é a respeito do ato da gente descer a banguela, e algumas pessoas gostam de descer em ponto morto. Tá, esse é um procedimento completamente errado para o veículo e para a segurança também, sua, dos seus ocupantes e de outras pessoas também que estejam trafegando. Porque o que acontece? Quando você desce em ponto morto, o veículo ele está sujeito somente ao rolamento das rodas. Ele não está sujeito à ajuda que o motor tem para manter o veículo em movimento freado, em movimento constante. Então, o veículo ele está sujeito somente ao rolamento das rodas. Aí, o que o motorista faz? Ele pisa no freio. Ele acerta a velocidade com o freio. E isso provoca um superaquecimento no óleo de freio. Também, se o freio for pneumático, se ele for caminhão, também provoca um superaquecimento nas pinças. E o freio vai perdendo a eficiência conforme o procedimento vai sendo persistido. E isso não é legal, não é saudável. Uma hora o freio pode falhar de superaquecido e isso pode ocorrer algum tipo de acidente. Uma outra desvantagem também da gente descer em ponto morto e o carro não estando engatado é que no ponto morto o motor consome combustível para se manter funcionando. O que não acontece se vocês descerem engatado. Quando você desce engatado, o veículo, o motor, a centralina eletrônica do motor entende que o motor está com força, está girando, porém não está sendo injetado combustível. O acelerador não está sendo acionado. Nisso, a injeção para de mandar combustível para o motor e o motor continua em movimento e ajudando a frear o veículo. Então é esse o propósito da gente andar sempre engatado, principalmente nas descidas. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre direção defensiva, evasiva, técnicas anti-assalto, anti-sequestro, sair de emboscada, todas as manobras e todos os modos de vocês controlarem o veículo com maestria, eu tenho um curso de direção defensiva e evasiva que ensina essas técnicas. Tenho em várias pistas aqui no estado de São Paulo, tenho pista em Guarulhos, tenho pista em Tuiuti, tenho pista em Espírito Santo do Pinhal. E nós temos um ótimo curso desse ramo. Sinta-se à vontade em se inscrever. Obrigado por enquanto, espero que tenham gostado da dica. Muito bom, hein, Marcelo? Muito bom. Marcelo Esaque, assim que se pronuncia? Falei certo? Marcelo Esaque? Piloto dublê, olha só, hein, gente, é uma profissão importantíssima essa do dublê, não é? que eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, viu, Marcelo, mas o dublê, muitos dublês perderam espaço com a tecnologia aí dos efeitos especiais, ou estou errado? Até hoje a gente precisa do dublê aí para as filmagens, né? É dublê de filmagem, de filmes, por exemplo, é isso o trabalho? Muito importante aí o seu comentário sobre o tal de descer a banguela, não é? Já ouviu isso? Descer a banguela. Carro, claro, né, Marcelo, que isso acontece para os carros, os veículos com injeção eletrônica, não é? Porque o carro carburado, ele traz mais economia se você descer na banguela. Mas isso, além de ser errado, né, de ser perigoso, é contra as regras, né? Não se faz isso de forma alguma. Eu já aprendi, e aqui onde eu moro tem muita ladeira, então a gente sempre desce engrenado, sim. Traz mais segurança e na hora que você precisa fazer uma frenagem, o veículo responde mais rapidamente. Tem essas também, né? E além do consumo de combustível, que é a maneira errada de se pensar, até hoje tem muita gente que faz isso, é descer sem estar engrenado, né? Não faça isso. Nós aprendemos mais um pouco aqui. Seja bem-vindo, viu? O amigo Marcelo, falei certo o sobrenome aí? Esaque, Marcelo Esaque, piloto e dublê também. Participa você também com a gente aqui, já também tem Carlos Rabelo, acho que ele vai comentar também sobre esse assunto. Carlos Rabelo participando, e ainda hoje tem Márcia Pontes, a Márcia, falando sobre pedágio. Pedágio é outro assunto também que roda muito aí no Facebook, roda muito aí no WhatsApp, vídeos circulando por aí, falando que o cidadão brasileiro não deveria pagar imposto, porque não deveria pagar pedágio, porque não tem nota fiscal. E aí tem outro assunto rodando na internet também aí, falando que se o pedágio tiver muita fila, né, a praça de pedágio, muita fila, ele é obrigado a liberar a cancela, se estiver demorando muito? Bom, a Márcia vai explicar mais sobre esse assunto daqui a pouco aqui na Rádio Ônibus. Se é mito, se é verdade, o que de fato é verdade em relação, por exemplo, nota fiscal em pedágio. Tem até um vídeo que um cara filma, né? Ele ali se recusando a pagar o pedágio e fala um monte lá para a moça lá da cabine, como se ela tivesse alguma culpa na coisa, né? Tem muita coisa rodando aí que não é verdade. Fique atento para não cair nessa, porque se você for tentar fazer igual, você pode se dar mal. Radioônibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Deixa eu mandar um alô aqui também. O Silvio José está pedindo para eu mandar um abraço aqui para o amigo dele, o motorista Adelson Camilo, da JBL. JBL faz parte da nossa equipe aqui também, né? A nossa parceira JBL, que eu tive a honra de conhecer. E um alô para o Adelson Camilo e todos os profissionais da JBL Internacional. Não para o serviço da JBL, hein? Roda direto. São Paulo, Buenos Aires, toda vez a equipe lá. Você manda um recadinho para mim, o pessoal está na rodagem. E também faz parada lá em Gualeguaychú, no Parador, El Parador, El Tagüé. Um alô para o gerente lá, o Marcelo e toda a família do El Tagüé. Ligados com a agenda Rádio Ônibus lá em Gualeguaychú, na Argentina, e estendendo a todos os profissionais da JBL. Quem faz esse trecho lá também, que eu tive a honra de conhecer, também são os profissionais, o nosso amigo Dias, né? Tem até apelido novo agora, eles inventaram outro apelido lá, eles são cheios de apelidos também, né? Entre eles, o Galdino e o Dias, né? E também tive a honra de conhecer o Alves, né? No retorno também, e o outro profissional que me fugiu o nome agora, porque como eu não tenho falado tanto com ele aqui no WhatsApp, então a gente acaba esquecendo, né? O Alves, né? É Alves, né? José lá, esqueci o nome dele, de vez em quando no Facebook aqui, acabo falando aqui, esqueci agora o nome lá do companheiro que fez o retorno comigo lá de Buenos Aires até o Brasil, né? Até Uruguaiana. Alô, equipe JBL, um abraço a toda a equipe aí que nos acompanha aqui na nossa Rádio ONU. Já já tem mais participações e música também. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Nosso amigo Silvio José está pedindo, e foi ele que me mandou pela primeira vez, o vídeo de um motorista. Me parece que é motorista, né, Silvio José? Eu não consegui localizar esse rapaz ainda. O Jurandir me mandou o vídeo também. Mas a gente está à procura dele. Ele é de Maringá, se eu não estou enganado, né? Ele com um violão na roda entre os motoristas fez a música do motorista. A qualidade do áudio não é boa, né? Infelizmente não é boa, por conta, né, que... foi gravado numa câmera, então a qualidade não é lá essas coisas, mas vamos colocar no ar aqui novamente. E ele está oferecendo aqui, né? Alô, os amigos da Itapemirim também, oferecendo a todos os companheiros da estrada, todos os seus colegas. Vamos lá então com música do motorista de ônibus aqui, sugestão do Silvio José. Quero com muito orgulho poder homenagear a todos os motoristas de ônibus. Aô! Pessoas pra todo lado. É um serviço estressante. O perigo é constante. O povo é mal-humorado. Enfrento chuva e sol, domingão e feriado. O derramando suor, o trânsito é agitado. Tenho que cumprir horário, não posso chegar atrasado. Se não levo um relatório e o povo fica zangado. Eu dirijo e também cobro, faço uma dupla função. Redobrada pra não haver colisão. Sempre muito prestativo, mas quando eu mais preciso, o patrão me deixa na mão. Meu salário é uma beleza, eu pago as minhas despesas e não sobra nenhum trocado. Pra sair com minhas princesas, ouvir moda sertaneja num base bem animado. Quando termino a jornada, estou muito estressado, fico sem respiração, só tenho animação pra tomar um litrão gelado. Bola tocar a minha viola junto com meu camarada. Vai aqui meu abraço apertado a todos meus parceiros e dedico essas vindas transportando o povo brasileiro, sem serem reconhecidos e nem tão pouco valorizados, mas vão cumprindo com seu destino, porque por Deus são abençoados. Ei, que maravilha, viu? Preciso achar esse rapaz aí. Parabéns aí pela música. Silvio José, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Lá do Paraná, falando um pouquinho aí, muita realidade em relação aos motoristas, né? Essa categoria que não se sentem valorizados. Mas a Rádio Ônibus veio fazer a diferença, viu? É a sua voz, a sua vez, amigo motorista. Então, Silvio José e outros amigos, alô Marcos Oliveira, alô os amigos motoristas, alô pessoal de Ourinhos, né? Alô pessoal da Manuel Rodrigues, alô pessoal da Aviação Cometa, catarinense, eu tive a honra de conhecer também profissionais da catarinense. Alô, como é que chama a empresa lá? Depois eu vou lembrar aqui, fiz contato esses dias aqui, esqueci dos colegas lá, do nome da empresa, né? Quem mais? Alô, André Luiz, quem já acompanha, quem já ouve o programa, quem gosta da Rádio ônibus, convide outros profissionais a ouvir também. É a sua rádio, a sua voz, a sua vez para poder se manifestar de alguma forma, coisas boas, coisas ruins e entretenimento também. Além de aprender um pouquinho mais sobre código de trânsito, educação de trânsito, que a gente vai pincelando aqui. E hoje tem Márcia Pontes mais uma vez, e o comentário dela hoje é a respeito do pedágio, praça de pedágio. Anda circulando aí nas redes sociais que a gente não é obrigado a pagar pedágio, porque tem questões ilegais, porque o pedágio não emite nota fiscal, não é? Já ouviu essa história? Já viu o vídeo? O vídeo circula aí para, né, qualquer aparelho móvel, qualquer WhatsApp tem esse vídeo. E outra questão também é a questão que, se o pedágio tiver uma fila muito grande, a praça de pedágio é obrigada a abrir a cancela? Está demorando demais. E aí? Eles liberam, abrem a cancela e não pagam nada? Como é que fica essa situação? Isso é de praxe em qualquer praça de pedágio? Vamos entender com quem sabe do assunto daqui a pouquinho com Márcia Pontes. Saudado Emerson, hein? Olha o Emerson aqui. Nós temos vários ouvintes com o nome de Emerson, né? Mas tem o nosso amigo Emerson aqui, que também faz parte da família Rádio Ônibus, de Suzano, que está na rodagem trabalhando. Ele dirige um micro-ônibus, Volare, transportando passageiros, sempre que possível ele manda o alô, mas está sempre ligadinho, com a camiseta da Rádio Ônibus para cima e para baixo. Alô, Emerson. Bom dia, meu amigo Henrique Estrada, aqui é o Emerson de Suzano. Você tá bom, parceiro? Muito bem, meu amigo. Tô aqui na cidade de Alumínio, sol rachando aqui, suando, esperando dar o horário para levar os funcionários no final de tarde para suas humildes casas. Meu parceiro, eu queria uma opinião de você, dos ouvintes aí, sobre esse debate que está tendo referente ao prefeito João Dória. Ele falou que não ia ter aumento de passagem, mas eu estava vendo aí em jornais tudo que, além do aumento das passagens, ele parece que é a favor do corte de cobrador. Bom, não preciso falar, todo mundo sabe que eu sou contra o corte dos parceiros cobradores de ônibus. Mas está aí, ele falando que, até recentemente aí, que pá, ele é a favor da retirada dos cobradores e parece que vai ter aumento da passagem de São Paulo. Então queria saber a sua opinião, a dos ouvintes, para ver aí. É um debate antigo, mas que está voltando à tona na nossa cidade de São Paulo, tá bom? Mandei uma música aí da Mariana Fagundes para você. E vou dedicar ela a todos os busólogos, aos ouvintes, em especial Josmar de Oliveira, Jurandiro da Atena, Lula Bus, Félix Júnior, Eduardo Peruchote, a você, meu amigo Henrique Estrada, e a minha família, tá bom? Começar a participar mais agora aí, graças a Deus aí as coisas estão se equilibrando, não estou conseguindo ter internet no celular, tá bom? Um bom dia, que Deus abençoe a todo mundo aí. Abraço, meu guerreiro. Obrigado, Emerson. Comentei esse assunto já na terça-feira. Nós comentamos sobre a questão aí. Aumento de passagem, olha, não acredito que ele faça isso, né? Embora seja difícil manter a passagem, porque tudo está subindo, né? Sistema MTU também vai aumentar, né? A partir de domingo, né? Eu acho que ele vai, de alguma maneira ou de outra, resolver dar um jeitinho para não aumentar a passagem, porque foi promessa de campanha, assim como a promessa de campanha de aumentar o limite de velocidade nas marginais, limite máximo, ele conseguiu cumprir, não é? Então espero que também manter o preço cumpra, seria bem interessante e uma resposta à população. Agora, a questão dos cobradores, eu li ontem através do Diário do Transporte, não sei se o Adam está na escuta, se ele puder trazer mais detalhes aí, informações sobre isso, mas o Diário do Transporte publicou ontem também que, em reunião com o sindicato, o prefeito garantiu que não vai ter demissão de cobradores. A resposta da prefeitura tem sido essa, de que não vai ter demissão dos cobradores. Eu também sou contra de que você demita, né, qualquer trabalhador hoje em dia, porque daí a economia trava de vez mesmo, né? E se acontecer de não termos o cobrador nos ônibus, que está acontecendo isso naturalmente, né, infelizmente está acontecendo, a tecnologia está substituindo muitas profissões, né, e essa profissão também, infelizmente, tem seus dias contados, sim, mas eu acredito que o cobrador possa ser, possa aproveitá-lo em outras funções, não só como motorista, como ele tem dito, que aqueles que quiserem vão ter o espaço como motorista. Eu acho que eles podem exercer outras funções importantes, até mesmo dentro do ônibus. Por exemplo, o ônibus de 18, 20 metros, 27 metros, só para o motorista do BRT dirigir sozinho é complicado, não é para ter dois motoristas ali, mas é para ter um segundo homem dentro do carro, e eu acho que poderia fazer fiscalização. Algo que me chamou a atenção em Buenos Aires, e eu acho que dá para aplicar em São Paulo, e muito bem aplicado, por exemplo, né? Lá em Buenos Aires, em determinado horário, tem horário de pico que as plataformas ficam cheias de passageiros também. E aí, em ônibus que tem três portas, lá como aqui no Brasil, o embarque só por uma porta acaba ficando complicado. Como lá não tem dinheiro rodando dentro dos ônibus, o que acontece? Existe um fiscal que fica posicionado na plataforma, recebendo esse bilhete, o passageiro vai, encosta na maquininha que está ali na mão desse fiscal, que provavelmente era um cobrador no passado, então ele fica orientando os passageiros para entrarem pela porta do meio. Então você paga a passagem com o bilhete, encosta o bilhete na máquina e entra no meio, porque a porta dianteira já não dá mais conta de tanto passageiro que entrou. Então ele vai orientando os passageiros ali no embarque, fiscalizando. Então ele vai vendo a quantidade de passageiros que entrou dentro do ônibus, e quando não dá mais para entrar, ele diz para os passageiros esperarem o próximo. Então ele vai orientando a população. Isso tem uma organização, né? Vai orientando a fila, coisa que não acontece aqui. Alguns horários e alguns terminais, eu já vi em São Paulo, alguns agentes lá da Socicam, me parece, eu não sei se é da prefeitura ou da Socicam, orientando os passageiros, mas isso não acontece em todos os terminais, não acontece. E também não é em todos os horários. Por exemplo, na linha ali, que eu utilizo bastante, terminal Campo Limpo até o terminal Butantã. Tem horários que, do terminal Butantã ao terminal Campo Limpo, são filas que você... filas enormes ali, que você vai ficar horas esperando o ônibus chegar. E ali não tem uma pessoa para orientar a fila, né? Orientar e determinar o número de passageiros que vão entrando no ônibus. Porque às vezes vai chegar o outro ônibus logo em seguida, mas o passageiro apavorado, né, louco para embarcar logo, acaba tumultuando o ônibus. E aí vai todo mundo amassado, né, abarrotado dentro do ônibus, coisa que não seria necessário se você tem um agente ali para orientar. Gente, daqui dois minutos está chegando o outro, aguarda um pouquinho, vamos esperar um pouco, segue esse ônibus, vai chegando o outro. Esta é uma das funções que eu acredito que um cobrador possa exercer. E tem espaço, porque não tem fiscal para todo mundo, para todas as linhas, não se tem. Linhas de micro-ônibus também. Precisa ter gente para orientar ali melhor, gente mais qualificada, não é? Não tem fiscalização. Eles poderiam fazer essa função também. E outras coisitas mais que dá para fazer, sim, com a presença do cobrador, sem demiti-lo. Porque se demite o trabalhador hoje, gente, a economia trava de vez. A coisa já está feia. Você manda embora, como é que fica? Falando em micro-ônibus, vamos com informações através do G1. Tem acidente, ou melhor, tem... feridos, né, na zona sul de São Paulo, na batida entre ônibus e micro-ônibus. A colisão aconteceu em frente ao terminal Campo Limpo e deixou 9 pessoas machucadas. Aconteceu hoje, vamos com as informações. Aliás, aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem, agora que está chegando para mim essa notícia aqui. Vamos ver como é que o que aconteceu de fato ali no terminal Campo Limpo, envolvendo ônibus e micro-ônibus. O micro-ônibus deixou 9 feridos na zona sul da capital. O acidente foi por volta das 6 da tarde, em frente ao terminal Campo Limpo. O micro-ônibus bateu na traseira do ônibus. As 9 pessoas foram levadas pelo resgate do Corpo de Bombeiros para hospitais da região com ferimentos leves. Graças a Deus, nada grave, né? E é uma região ali que eu conheço bem, onde o fluxo de ônibus de saída do terminal, saída da aqueles que estão chegando e saindo acontecem freneticamente o tempo todo ali. Se não tiver cuidado e atenção, a colisão traseira é bem provável ali, fácil de acontecer se você não tiver atenção ali na via, né? Radioonibus.com.br. Onde música, já já tem mais WhatsApp chegando aqui. Agora tem o Emerson, pedido dele. Ele gosta dessa música, né? Como ele pede essa música aqui, só você não vê. E essa música da Mariana Fagundes é emocionante, porque chega um trecho da música que ela se emociona e chora, né? E ela nem desafina, né? Ela canta demais, que até chorando ela mantém a afinação. Você já ouviu? Só você não vê. É o pedido do motorista que está lá em Alumínio, no calorão, dentro do micro-ônibus, ouvindo a nossa programação. Mariana Fagundes canta mais uma vez na Rádio Ônibus. Olhos rasos d'água, só você não vê. Sinto sua falta, eu chamo você. Yeah, yeah, yeah. Sofro todo dia, cada dia mais. Me vem na lembrança o bem que me faz. Yeah, yeah, yeah. Eu sinto seu cheiro quando venho a respirar. Faço qualquer coisa só pra ver você me amar. Só você não vê. E música bonita, hein? Ainda com emoção e tudo. Mariana Fagundes. Alô para José Maranhão, o motorista da Mariana. Profissional, tivemos a honra de entrevistá-lo. Motorista dos artistas, especialmente dirigindo para a Mariana e toda a banda. Conheci o interior do ônibus, conheci até a poltrona da Mariana, não é? Onde ela viaja lá com total conforto a bordo do Marco Polo lá, dirigido pelo... o motorista profissional José Maranhão.

Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. WhatsApp da Rádio Ônibus, vamos lá, 16991821468. Você também pode mandar sua mensagem, deixar suas opiniões. E mesmo que você esteja ouvindo durante a reprise, eu coloco no próximo programa a sua participação. Alô! Tá carregando aqui. Alô, bom dia, meu amigo Henrique. Aqui falando Eduardo. Desde a cidade de Mar del Plata. Você cada vez fala melhor espanhol. Se le está ablandando la lengua, amigo. Y bueno, aquí terminé el viaje para salir mañana a Villa Carlos Paz de nuevo. Y bueno, un saludo para todos ahí, para todos la familia ahí de Radio Ómnibus. Ovinchis de Brasil, de aquí de Argentina, de Chile, Paraguay, Uruguay, al negro Marcos también. Amigo, que siga bien y siempre estamos escuchándote aquí. Chau, chau, Eduardo. Alô, amigo Eduardo Perruchoda, eu vou enrolando aqui, né? Nem no portunhol ainda, mas vou ficar bom nesse trem, viu? É porque eu tô... Trem é o jeito mineiro de falar aqui, né? Você sabe? Os mineiros aqui, tudo é trem. Ah, não é mesmo, Wander? Tudo é trem, né? Tudo é trem, mesmo de ônibus é trem, né? E quando é por causa do trem mesmo, né? Né, Anderson? É por causa do trem, né? Vamos lá de mais mensagem falando em mineiro. O mineiro tá com a gente aqui, claro, é a vez do Wander, né? Direto das Minas Gerais. Tudo aí não é trem, meu amigo Wander? Tudo é trem, né? Alô, Wander. Bom dia, Henrique da Estrada, eu, Wander de São Gotardo, tô na paz aí. Você tá comentando aí sobre as empresas da Argentina e do Brasil. As empresas do Brasil é um lixo. Por quê? Outra coisa, vocês não esqueceram, né? Os grupos estão comprando, tá acabando tudo. É. Muito velho de grupo comprando as empresas aí e o serviço só cada vez pior. E, por exemplo, grupo Guanabara, dá um exemplo. Tudo ruim o serviço. E não faz nem gracinha para ninguém, né? Porque não faz nenhum. Por exemplo. Não abaixa passagem mesmo, Tiquinho. Eu vejo que isso muito. E o grupo Gontijo também, o serviço dela tá de desejar, bem ruimzinho. É, e as empresas que tá ruim, então as empresas boas de turismo, melhor que as rodoviárias. É, muito obrigado aí, Wander. Mais um comentário aí sobre aquele assunto lá, eu postei aqui. É, um panfleto, a foto não está bem tirada, né? Eu tirei aqui do celular, às pressas, mas só para você ter ideia dos serviços oferecidos por várias empresas lá na Argentina, território argentino mesmo, hein? Entre as cidades ali, serviço de bordo, né? Rodomoça, que é auxiliar de bordo para eles aqui, tem, né? Banheiro, claro que tem, manta de viaje. O que mais? Almofadas, não é assim que fala, né? Almofada não é assim. Bebidas, aperitivos, desaruno, que é o café da manhã, a entrada fria, Cenar Caliente. É, ainda vou ficar bom nesse espanhol aqui, hein? A Braun, por exemplo, oferece, Flash Abuso oferece, Cenit oferece, outras empresas lá na Argentina oferecem, entre as cidades lá mesmo, entre o território argentino, nas viagens de longa distância, todo esse serviço de bordo. E aqui no Brasil, a moda ainda é Wi-Fi grátis, né? Wi-Fi, quando pega, né? E olhe lá. Ônibus. Rádio Ônibus. Mais participações aqui diretamente do aplicativo também, agora é a vez do Alex. Alô? Alô? Olá, bom dia. Opa. Meu nome é Alex Hugo, sou motorista aqui do Pernambuco, motorista de rodoviário da AstroTur Viagens e Turismo. E quero pedir aquela música do Roberto Carlos, Nosso Rei, Caminhoneiro. É isso? Obrigado, um abraço para todos. Opa, que legal. AstroTur? Que legal, hein? AstroTur. Será que eu já vi esse AstroTur aí? Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Alex. Participe sempre que desejar aqui. Seja bem-vindo mesmo aqui na nossa programação. Qual que é a cidade do Alex mesmo, hein? Coloca de novo. Esqueci o nome da cidade dele aí. Ele Olá, falou a cidade, bom dia. Não, né? Meu nome é Alex Hugo. Sou motorista aqui do Pernambuco, motorista de rodoviário. Só falou que é do Pernambuco, mas não falou se, né, se, é, se mora lá, né? Se só trabalha aí, né, em Pernambuco. Obrigado mesmo assim, Alex. Seja bem-vindo. De onde você é? Também é de Pernambuco? Acho que é, né? Obrigado pela sua participação aí. Vamos lá então, de Roberto Carlos, atendendo o pedido aqui do motorista de ônibus. É que tem que ouvir música do caminhoneiro, porque não tem música do ônibus ainda, aquela música, o hino do motorista de ônibus não existe ainda, né? Não tem. Tem várias que foram bem gravadas aí, legais, mas ainda não tem uma música que marcou, todo motorista conhece, não tem, de ônibus ainda não. Mas o Roberto Carlos canta para todos os profissionais da rodagem. Caminhoneiro, música de 1984. Aumenta o volume e boa viagem para você. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Tô correndo ao encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banquela. Eu sei, todo dia nessa estrada, já rodei o meu país inteiro, como bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem no para-brisa e bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei. pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente, tô com Deus e tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, tô correndo em encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Essa é um hino, né? É um hino. Muitos motoristas sabem, gostam de viajar. É trilha sonora do motorista. Foi o pedido do Alex de Pernambuco, motorista. Obrigado com a gente aqui. Obrigado pela audiência aí, direto de Pernambuco. Sejam bem-vindos. E conto com você, viu, Alex? Para convidar outros profissionais aí do setor também a ouvirem a nossa programação. E tá chegando o som do trem aí também, hein? O trem também é muito importante para nós. Eu ainda sonho poder viajar de trem. Aliás, no Brasil deveria ser assim, né? Você seguia uma viagem de um trajeto de ônibus, depois continuava o trajeto de trem, não é? E assim, daria para ser assim, né? Mas uma pena que não é realidade no nosso país aqui, como é para outros países que você pode viajar para outros lugares, até outros países, só de trem, não é? O nosso amigo Anderson, da Rádio Trem, iniciativa dele, bem bacana também, está destacando aqui algo bem interessante, muito importante para a memória dos transportes para São Paulo. No próximo dia 16 de fevereiro, quando a primeira ferrovia do estado estará completando 150 anos de existência. Visto que em 16 de fevereiro de 1867, era inaugurada a linha chamada São Paulo Rail Company, a ferrovia idealizada pelo Irineu Evangelista de Souza, o conhecido Barão de Mauá, para facilitar a produção do café das fazendas do interior para a exportação via Porto de Santos. E o café brasileiro, hein? Café valia como nunca, né? Era moeda de troca muitas vezes aí, bolsa de valores, quanta gente fez a vida com o café. Ferrovia construída com capital de investidores ingleses, uma concessão que durou cerca de 90 anos, até o ano de 1946, quando foi devolvida ao controle do governo brasileiro, passando a se chamar a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. É o registro do Anderson Alves, que gosta demais, paixão por trem, paixão por ônibus, é a história do nosso trem que deveria ser muito melhor preservado, né? As linhas férreas existem hoje, em sua maioria de cargas, ainda muito precárias, na minha querida cidade de Catanduva, nossa cidade, né, Adriano Rosendo? Catanduva, Rio Preto e tantas outras regiões aí, passa o trem lá perto da minha casa, lá em Catanduva, também passa o trem, né? Eu gosto de apreciar o trem cruzando a cidade lá, embora quem mora em Catanduva já não aguenta mais o trem cruzando a cidade. Se existe até um plano, um projeto de tirar a linha férrea ali de dentro da cidade. Na verdade, a cidade é que foi crescendo, né? O trem estava lá. E aí a cidade vai crescendo, atravessa a linha e depois o trem passa a ser um incômodo para os habitantes. Essa é a verdade, né? Mas não existe planejamento. A gente sabe que não existe planejamento no Brasil, né? Nem na linha férrea, infelizmente. Não se tem, isso é péssimo, né? Daria para ter aqui viagens de trem, né? A única viagem que eu fiz de trem na minha vida foi de São Paulo, Estação da Luz, até Paranapiacaba, o lugar encantador, né? Ali a cidade, né? Não é a cidade, é o vale ali dos,

te esperando. Quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus, hein? Qual é a sua opinião de uma rádio que valoriza esse setor de transporte de passageiros? O empresário, aquele que vende o ônibus, aquele que limpa o ônibus, fiscal de garagem, motorista, cobrador, o que mais? Todo mundo que se envolve nessa área de transporte, depois não sai mais, né? Tem gente que acaba não fazendo outra coisa na vida, gosta, ama do que faz, né? O que faz, e fica num ônibus por muito tempo. O que você acha de uma rádio que valoriza esse, de uma forma inédita no mundo, não é só no Brasil, estamos chegando em vários lugares do mundo já, Itália também já nos acompanham. O que você acha de uma rádio que está valorizando esses profissionais, não é? Que por muitas vezes são esquecidos, não é? Só se lembra quando não se tem o transporte. O secretário da maior cidade do Brasil, o senhor Sérgio Aveleda, secretário de transportes, também deixou sua opinião. Sérgio, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, é isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira. Em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. É muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas. E logo logo você vai ouvir a entrevista e vai assistir no nosso canal do YouTube também a entrevista com o secretário de transporte, senhor Sérgio Aveleda, na Rádio Ônibus. Estarei com ele em breve e você vai assistir também a entrevista no canal do YouTube falando sobre o transporte de nossa cidade e também comentando um pouquinho sobre a questão do transporte intermunicipal, que é muito presente. Pessoas que saem de outras cidades, de outros municípios, e às vezes muito próximo da gente, às vezes nem sabe onde é que termina São Paulo, onde começa outro município, né? Tá tão muito junto aqui. Ele comentou sobre esse assunto também em nossa entrevista. Em breve você vai poder assistir e ouvir também aqui na nossa Rádio Ônibus. Radioônibus.com.br. 24 horas no ar, a rádio que é a sua verdadeira companhia, não é? A primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Agora tem Carlos Rabelo na nossa programação, motorista, instrutor, gestor de frota, com dicas, orientações importantes e às vezes, né, chamada de atenção aos profissionais. Alô, Carlos Rabelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, gestor de frota, instrutor. E hoje, Henrique, estou aqui para pedir para você aí e aos nossos amigos aí, especialistas, sobre uma tag que vem circulando aí nas redes sociais. Foi debate ontem lá no grupo dos motoristas e nós estamos trazendo aqui para a Rádio Ônibus sobre você utilizar o ponto morto nas descidas que dá multa. Então o artigo 231 do Código de Trânsito fala o seguinte: transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive é uma infração média que resulta em multa de R$ 130,16 e mais 4 pontos na carteira de habilitação. Pois é, além disso, que o popular banguela pode causar um superaquecimento dos freios e prejudicar a capacidade de controlar os carros nas curvas. Bom, o que está sendo discutido, que utilizar a famosa banguela não é bom, isso é indiscutível. Traz muito danos ao veículo, ok. Às vezes as pessoas querem economizar e economizam da forma incorreta. Mas o que vem sendo feito, ô Henrique, o que vem sendo discutido aí, que nada melhor que a Rádio Ônibus aí para tirar essa dúvida, é como que os agentes fazem essa aplicação da multa. Será que eles têm uma bola de cristal que fica olhando para saber como o carro tá na manguela ou não? Pois é. Isso daí nós vamos deixar aí para os debates aí dos nossos especialistas. Qual é a forma que é feita a autuação para saber se o carro está na banguela, se o carro está desligado numa descida, por exemplo? Henrique, leve esse assunto aí para a rádio e vamos debater aí. O que, que os colegas aí da Rádio Ônibus acham? Como é feita essa autuação? Márcia Pontes, Silva Cibele, Mércia Gomes. E aí, como que é feita essa aplicação dessa multa aí? É visual? Como é que funciona? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Interessante o assunto, né? E a curiosidade aí também, né? Como é que se aplica a multa? Como é que se sabe? Aliás, foi a pergunta que a minha esposa fez também, falando sobre esse assunto não faz muito tempo, né? Como é que ele vai saber se a gente está ou não na banguela, né? A chamada banguela. Como é que o agente de trânsito, como é que faz para descobrir, né? Só depois que é provocado o acidente, né? Na perícia? Bom, vamos tentar descobrir, claro, já chamando aqui os nossos especialistas da área, né? Márcia Pontes, Mércia, quem puder aí, vamos tentar contato para poder nos explicar aí. Como é que faz para o agente de trânsito saber se você está utilizando a banguela ou não? A gente já sabe dos riscos, né? E também da falta de economia que traz, né, o condutor ao deixar o veículo numa ladeira na banguela. Não faça isso, né? Aprendemos hoje já, não só com o Carlos Abeiro, mas até com o piloto de teste que participou agora há pouco com a gente aqui, comentando o assunto, o Marcelo Esaki, piloto de teste e dublê. Olha que legal, hein? Dublê. Em breve faremos uma entrevista com ele também para conhecer um pouquinho mais essa profissão muito interessante aí. Como é que faz para o agente de trânsito saber que você está na banguela? radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você já viu as canecas Rádio Ônibus? São lindas, né, gente? O Carlos Abelo tem, o Félix Júnior lá do Rio de Janeiro tem também, né? Grande parceiro Félix Júnior. Muita gente já tem, tá faltando você. São canecas personalizáveis e uma maneira legal de você contribuir com o nosso trabalho aqui e depende de recursos para manter e investir cada vez mais na transmissão da nossa rádio. A caneca Rádio Ônibus é uma caneca em cerâmica, pode ser colocada no micro-ondas, você pode colocar líquido gelado, quente, né, fervendo, que aguenta, além de ter a sua foto preferida. Sabe a foto do evento que você foi? A foto da VVR? Ou do Pacaembu, recentemente, que você esteve lá, tirou lindas fotos de vários veículos, vários ônibus? A foto pode estar estampada nessa caneca. Ou a foto da sua equipe de trabalho aí da garagem, a foto da sua família, a foto de quem você ama. São canecas personalizáveis. E por enquanto, nós estamos segurando aqui porque tudo aumentou, né? Mas a caneca Rádio Ônibus não. Continua R$25,00 mais o frete. Caneca em cerâmica. Não estou falando dessas canecas aí de plástico, o pessoal coloca a foto lá, impressa, não é, né, qualquer impressora, depois primeiro pingo d'água que cai ali já era, danifica toda a caneca. Não é essa. Estou falando caneca de altíssima qualidade, tem uma durabilidade incrível. Caio Castro sabe disso, né? E também é linda, ela brilha, a caneca brilha, né? De tão linda que é. Se você não tem a sua, merece ter. R$25,00 mais o frete, adquire a caneca Rádio Ônibus, é uma maneira de contribuir com o nosso trabalho aqui também. Oferecimento também de JP Afiações Profissional na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Afia alicate de cutícula, faquinhas, facões, serrotes, atendendo os grandes salões de beleza, as cabeleireiras, cabeleireiros, manicures. Está tudo indo lá, ali na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Coladinho à rua Desembargador Bandeira de Melo, no ponto final de ônibus, onde daqui a pouco estarei lá também, infelizmente, com linhas de ônibus que o nosso prefeito e o secretário mereceriam fazer uma blitz por lá. Escolher uma linha nota 7, mas tem que escolher linhas nota 0 também, já declarada pela população. Onde está rodando micro-ônibus sem nenhuma condições, muito lixo, até inseto dentro do ônibus, micro-ônibus com capacidade ali, com passageiros com capacidade de ônibus articulado, né? É injusto. Você viaja desconfortavelmente, né, numa linha horrível, não tem abrigo. Quando chove, você está na chuva. Quando está no sol, está fritando no sol no ponto de ônibus. Ponto final não deveria ser assim, né? deveria ter um ponto mais adequado, um abrigo melhor para os passageiros, né? Coisa que não se tem. Então, seu secretário, né, e também o senhor prefeito, era legal visitar outras linhas que eu tenho certeza que a população jamais, jamais daria nota 7. Radioonibus.com.br 16991821468. Participe, deixe seu comentário, suas mensagens aqui também, né? Quem está ouvindo a Rádio Ônibus é o Lúcio Alves, que está em Lambari, é isso? Aqui de Lambari, Mato Grosso. Alô, Mato Grosso, olha o pessoal de Mato Grosso cada vez mais ligado com a gente, né? E dessa vez é a vez do Lúcio Alves, seja bem-vindo, viu, Lúcio? Ao vivo sempre de terça a sexta. Nosso horário vai mudar devido aos meus horários de trabalho aqui com as outras emissoras e os outros trabalhos, né? Vai ter uma alteração, mas por enquanto, de terça a sexta, a partir das 11 da manhã. Ao vivo, à noite, é de sexta-feira às 20 horas. Sexta-feira não faço ao vivo de manhã, é sempre a partir das 20 horas. Você é nosso convidado a estar com a gente sempre, participando quando quiser, pode gravar mensagem de áudio e convidar outros amigos aí do Mato Grosso, aí de Lambari, ligados aí na Rádio Ônibus também, tá bom? Conto com a sua audiência. Tá ligadinho o nosso amigo Lúcio Alves. Você é motorista, Lúcio? Ou só é um apaixonado por ônibus, hein? Ó, o Carlos Abelo já mandou foto. Não manda no meu zap, não. Compartilha no Facebook, Carlos Abelo, né? Porque daí no Facebook todo mundo vai ver. Aqui no zap só eu vejo. Ele com a linda caneca que ele ganhou da Rádio Ônibus. Radioonibus.com.br Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66-999-964779 ou DDD 66-3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Deixa eu mandar alô aqui para os amigos dos grupos. Tem gente que está em grupo do WhatsApp, do Facebook, o pessoal me cobra bastante, tem que falar, né? O pessoal está ouvindo, não posso esquecer, é verdade. Não dá para esquecer aqui dos colegas que tem no grupo aí de WhatsApp, aí diversos, né? Que acompanham a nossa programação aí e sempre mantém, né? Sempre mantendo a gente bem informado aqui com as principais notícias. E o Lula Bus está me chamando a atenção aqui de mandar alô, não posso esquecer. Cadê aqui o recado do Lula Bus? É tanta gente comunicando aqui conosco, né? Que às vezes a gente se perde aqui nesse tal do zap zap aí. Vamos lá, Lula Bus está dizendo aqui, ó, o pessoal ligado aqui na Rádio Ônibus também, né, são grupos e mais grupos ouvindo aí e compartilhando, né, então alô aqui especial para o Ivan Sena ligado com a gente, né, que ele é do Montevideo, Uruguai, é isso? Ele é fã da Planalto, valeu Ivan, obrigado pela audiência aí, e tem mais gente aqui, ó, vamos lá, também um alô aqui para os outros grupos, cadê aqui? Grupo do Daniel aqui, busólogo, quem mais? Pessoal do Rio de Janeiro também, acompanhando a gente, pessoal da VB Transportes, todos os grupos do WhatsApp aí e do Facebook, ligadinho na Rádio Ônibus. Se eu não falei o seu nome direito, ou o seu grupo direito, manda no zap da rádio aí, ó, 16991821468. Alô pro pessoal do Rio de Janeiro, Barra Mansa, também ligados com a gente, o Igor, né? Lá em Copacabana também. Alô, Félix Júnior, nosso grande mestre Félix Júnior aqui, grande divulgador da Rádio ONU. Deixa eu colocar mais uma vez o nosso amigo Eduardo, da Manuel Rodrigues, lá de Ourinhos. Alô, Eduardo. Bom dia, meu amigão. Ó, nós aqui da cidade de Ourinhos também estamos ligados aí com a Rádio Ônibus, tá? A empresa aqui de ônibus Manuel Rodrigues e Princesa do Norte, estamos lado a lado aí com vocês aí da Rádio Ônibus, tá bom, meu amigo? Uma excelente tarde a todos aí, que Deus abençoe a cada um mais e mais aí. Um abraço, tchau. Valeu mais uma vez, grupo aí da Manuel Rodrigues, Princesa, é a família Constantino, também é cada vez mais ligada aqui na nossa programação também. Alô para Luiz Fernando, acompanhando a programação da Rádio Ônibus. Alô Eliane, lá do Mundo Trunk, direto de Itupeva, pertinho de Cabreúva, dos caminhões, mas também gosta do ônibus, né? Alô aqui para o Ademar R. Santos. Alô Adilson Andrade Matos. Estamos aguardando novas participações do Adilson, hein? Quando puder aqui, novas dicas, orientações, o Adilson Matos, que é muito bem-vindo, é muito importante aqui, sempre orientando os profissionais da rodagem, quem trabalha com o ônibus. Rádio Ônibus.

e fale da nossa programação por onde você for hoje. Não esqueça. Radioonibus.com.br. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. 16 99182-1468. WhatsApp, participe. O questionamento hoje levantado também aqui pelo Carlos Rabelo é a respeito do carro na banguela. Não se pode, é contra a legislação de trânsito. Mas como é que faz para o agente de trânsito saber se você estava ou não em ponto morto na ladeira? Como é que faz? Existe algum equipamento, né? Porque tem equipamento hoje sofisticado de multa, tem um monte, né? Mas como é que se faz para o agente de trânsito saber que você não está engrenado descendo uma ladeira, por exemplo? Descendo a serra, né? Como é que se faz? Estou tentando aqui a resposta com Márcia Pontes. Ônibus. Rádio Ônibus. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Tabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. O desespero ajuda você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 16 99182-1468. Márcia Pontes, sempre gentilmente nos atendendo aqui e olha, de prontidão, é um assunto importante aqui e curioso também. Muita gente perguntando aí, o Carlos Abelo nos grupos também. Alô, tem resposta, Carlos Abelo. Já vai divulgando aí, ó, para quem não puder ouvir agora na íntegra, nas reprises também, às 15, às 20, às 23 horas. Márcia Pontes, gentilmente com a gente aqui, ela que é conhecida internacionalmente também, com projetos e trabalhos importantes, ministrando educação de trânsito, formando novos condutores e acrescentando ainda mais no conteúdo aqui da Rádio Ônibus. Márcia Pontes, é com você agora. Olá, Henrique Estrada, olá nossos amigos da Rádio Ônibus e olá o nosso ouvinte que fez essa inteligentíssima pergunta. Veja bem, descer com o veículo desengrenado na banguela deveria ser explicado à população assim: é muito perigoso porque você perde o freio motor, o carro está desengrenado, porque o carro vem em muita velocidade, você sustenta todo o peso do veículo, mais a velocidade, mais a força da gravidade empurrando ladeira abaixo, sustenta tudo no pedal de freio, superaquece as pastilhas de freio, no caso de carretas que vêm carregadas, pode até encandecer as pastilhas de freio. Pode causar também problema para você na transmissão da marcha, na transmissão do carro. Por quê? Porque seu carro vem de quinta, vem embalado, vem descendo, vem pesado, e você não vai seguir uma progressão de marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E você já vai reduzir do ponto morto fazendo a redução. Isso dá um tranco na caixa de marchas. Isso pode ser prejudicial. O maior risco, você perdeu o controle do carro também. Era assim que a gente deveria conscientizar as pessoas. Esse artigo do código que diz que é infração é uma daquelas infrações que o agente de trânsito nunca vai conseguir constatar. E o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz que só pode autuar com o flagrante do agente de trânsito. Por isso que não adianta você anotar a placa, passar para o agente e dizer: olha, multa ele que ele fez uma infração aqui. é o flagrante. Como é que o agente vai flagrar? Entende? É uma daquelas infrações que nunca vão ser aplicadas. É muito difícil e muito fácil de ser contestada também. Esse artigo tem muita utilidade nas provas do DETRAN, quando o aluno, o candidato, a CNH vai e desce dessa forma, aí ele é penalizado. E penso que sejam os únicos penalizados por conta desse artigo. Na verdade, não tem como constatar. Porém, o principal é levar em conta todas essas implicações que eu mencionei no início da minha fala, para aí sim a gente resolver os nossos problemas no trânsito, colocando a segurança em primeiro lugar. Ah, se não é proibido, então eu vou fazer. Não economiza combustível, os veículos têm outro tipo de motor, tem um mecanismo de cut-off. Você desce com o carro engrenado e automaticamente ele corta o fornecimento do combustível. É sempre bom ter em mente quando gasta combustível, quando pisa no acelerador. Você pisa no acelerador, injeta combustível, é aí que gasta. Não tem nada a ver com marcha engrenada para descer. Nesse ponto, tem que descer com a marcha engrenada sempre. Não é a marcha engrenada ou desengrenada que vai fazer economizar combustível. É nisso que eu quis me referir. O que vai fazer você economizar combustível é não pisar à toa no acelerador. Então, sempre, sempre para a sua segurança e a dos outros, marcha engrenada. Você vai ter o freio motor, você vai gastar menos combustível, você vai ter muito mais segurança. Márcia Pontes, especialista no assunto, com a gente aqui na Rádio Ônibus. Se você ficou na dúvida ou se tem outras perguntas, envie sempre os nossos especialistas, Márcia. Silvia Sibeli, cadê ela, hein? Deve voltar aqui esse mês, em fevereiro, direto do Detran São Paulo. As nossas especialistas estão sempre aqui prontos, sempre para ajudar a gente aqui com conteúdo para quem quer aprender e quem quer ser um melhor motorista. Vambora? Tá na hora de ir embora. Vou encerrar agora para Los Hermanos Argentina, também no Paraguai, no Uruguai, ligados com a gente, no Chile. Essa aqui, eu gosto muito de um ator argentino, que ainda, quem sabe, quero conhecê-lo, hein? Olha só, hein? Eu já tô me achando, né? Mas quem sabe um dia. Por que não, né? Ricardo Darín. Ricardo Darín fez vários filmes, e um deles, Nove Rainhas, é sensacional. E essa música que eu vou tocar aqui tocou nesse filme. Se você puder, assista, que vale. Um filme muito inteligente. Rita Pavone. Encerrando o programa, vai lá para o Eduardo Perruchodo, para a Janina, para a Karen, para toda a família, para o amigo lá do El Parador Ertagüe, para os Los Hermanos todos, o Cristian Viviano também. Vamos lá desde o início. Rita Pavone, tchau, boa viagem para você. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Sono bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella. Non essere geloso, se con gli altri ballo twist. Non essere furioso, se con gli altri ballo rock. Conti, conti, conti, che sei la mia passione. Io ballo, il ballo del mattone, amore. Ônibus.com.br.